quase pra cama, nem transar uma emoção. Amor se faz sem preconceito, não é apenas dar um jeito de quebrar a solidão. Fazer amor é sentir, mais que prazer. Fazer amor é saber como fazer esse amor eterno prazer. Amor se faz com sentimento, não é apenas um momento tão fácil de esquecer. Amor se faz pra ser eterno, não é apenas um inverno que se não chove não se vê. Fazer amor é sentir, mais que prazer. Fazer não chove, não se vê.